Quem me chamou? Quem vai querer voltar no ninho? Redescobrir seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem, agora é brincar de viver.